começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, como você está desde ontem, meu amigo? Tudo bem, meu querido? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok, estamos indo. Para onde? Me dá uns olhos para te responder isso, por favor, tá? Olha, eu acho que nós estamos indo para o fundo do poço, doutor. Olha, uau. Até um dos temas hoje que vai ser bastante abordado aqui no programa vai ser esse lance da procura por si mesmo, sobre essa jornada que todos nós fazemos diariamente, tentando, sei lá, nos encontrar. Mas, cara, falando sério aqui, eu sei que não fizeste isso planejando, mas eu achei muito engraçado a sua pergunta no contexto aqui específico. Vamos começar para a canção dos anos 50? Vamos embora, vai lá. Vamos lá, 57, gente, vamos lá. Maravilha, né? Essa canção é de 57, o nome é Only Because. Ela é uma espécie de sequência, ela é de 57, feita 2 anos depois de um grande sucesso, Only You. Obviamente quem estava interpretando era aquele grupo maravilhoso The Platters. Esse grupo iniciou a carreira de 52 em Los Angeles. Esse grupo teve 40 canções entre as 100 mais tocadas nas paradas de sucesso da Billboard entre 55 e 67. 40! Teve várias formações, mas a formação assim, mais conhecida, mais clássica, digamos assim, é a cantora Zola Taylor, o David Lynch, não confundir, obviamente, com o diretor de cinema, Paul Robbie, Herb Reed e o Tony Williams, com essa voz maravilhosa aí de tenor. Entre os sucessos maiores da carreira, né? Então, obviamente, Only You, The Magic Touch, Twilight Time, que eu adoro, Smoke Gets in Your Eyes, que meus pais sempre contaram várias vezes. Isso é fantástico. É uma canção, sem mentira, difícil de ouvir sem se emocionar. Meus pais, fantástico, me contam que eles dançavam isso antes de serem casados num clube chamado Orfeu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, aqui em Porto Alegre. Uhum. E interessante dizer que Smoke Gets in Your Eyes era para ser um standard. Foi composto pelo Jeremy Kern, e a viúva dele era completamente contra a ideia de se tornar, de ir para um grupo pop, porque ela achava que ia acabar virando, como nos anos 50 esse preconceito ainda com rock era grande, né? Ela achava que ela queria tudo menos que a carreira do Jeremy Kern, que era o marido falecido dela, ficasse conhecido por uma canção de rock para se ouvir em jukeboxes por adolescentes. Eles já tiveram 9 formações e cerca de 25 pessoas entrando e deixando as diferentes formações. Nossa, até hoje se apresentam para todo mundo, vivem uns processando os outros, porque no lance do direito de usar o nome, né, da Platters, e foi, esse grupo foi apenas o grupo vocal mais popular dos anos 50. Esse grupo vendeu até hoje cerca de 80 milhões de cópias, e eles podem ser, ele pode ser ouvido na trilha de cerca de 100 filmes, entre eles American Graffiti, né, que era Loucura de Verão ou Loucuras de Verão no Brasil, Lágrimas Amargas de Petra von Kant, do Rainer Werner Fassbinder, no documentário Europa de Noite, num filme que eu idolatro, não sei se gosta também, Superman, o filme, né, o original lá de 78, com Christopher Reeve, Jim Hackman, não é chegado nesse filme? Bastante, viu? Ah, pois é, eu idolatro também, né? Porky's 2, o que volta e meia a gente fala aqui, apesar de ter um título pornô, é um filme bem bacana, juro, a primeira transa de Jonathan, no filme La Bamba, e também numa primeira vez de um adolescente. Então, muitas vezes quando tem filmes passados nos anos 50, ao redor do mundo, sobre adolescentes crescendo, né, e sobre ritos de passagem, por sinal, o tema que a gente vai abordar mais adiante com o entrevistado, com o Roberto Gervitz, muitas vezes a canção que vem à mente dos produtores é colocar algo dos The Platters, porque eles transmitem, são canções que nos levam diretamente para aquela época mais inocente que a gente estava, tipo, descobrindo o mundo. Vamos tocar um trechinho, vamos, obviamente, embora. Eu sei que parece ter cantado molhado, mas do Only You, só para... Né? Only You é uma coisa simplesmente fantástica, né? É inacreditável. E olha só, essa que a gente tocou agora, o trecho, né? Only You, né? Ou seja, somente você, e o que a gente tocou antes, que é bem desconhecida, era Only Because of You, né? Somente por você. Então foi meio que uma tentativa de uma dessa sequência musical, né? Repetir o sucesso. Que nem... Vamos para os anos 60? Vambora, vamos nessa. Tá. 1960. Little girls came walking down the avenue. Two little girls who had nothing to do. One wore yellow and the other wore black. And four little heels went clickety-clack. Me and my friend came walking down the avenue. Just like the girls, we had nothing to do. So we both whistled, but they wouldn't look back. And four little heels went clickety-clack. What a pretty pair, walking along with their noses in the air. Clickety-clack. And to our surprise, they started to talk to two other guys. Now me and my friend are walking down the avenue. Me and my friend still have nothing to do. on are the girls dressed in yellow and black, and four little heels going clickety-clack. Clickety-clack! We were pretty mad, thinking of the fun that we could have had. Clickety-clack! And then to our surprise, they walked away from the two other guys. Now me and my friend are walking down the avenue. And my friend walking two by two. We've got the girls dressed in yellow and black, and four little heels going clickety-clack. Clickety-clack. Clickety-clack. Clickety-clack. And four little heels going clickety-clack. Oi. O nome da canção é Four Little Hills, não é H-I-L-L-S, como montanha. É Hills, H-E-E-L-S, ou seja, saltos, de salto alto. Também conhecida como The Clickety Clack Song. Basicamente, ela foi lançada no meio de 1960, mas não fez sucesso. Ela, basicamente, a história fala de também meninas que estão começando a usar salto alto, e daí duas vão caminhando e vai fazendo esse clack, clique, clique, porque elas são desengonçadas ainda, não sabem andar de salto. A canção mais célebre desse cantor, que é o Brian Hyland, foi a mais célebre dele foi a Field of the Kiss, em 62, a gente daqui a pouco tocar um trechinho, mas só uma coisa interessante. O Brian Hyland, a gente falou até sobre ele, apresentou outra música obscura dele há uns anos, e a gente, há umas semanas, e o Brian, a gente até comentou que lembrava um pouco o Neil Sedaka, mas por favor, essa aí é igual, né? A voz, o timbre é igual a Neil Sedaka, né? É idêntico. Chega assim a confundir. A primeira vez que eu vi essa canção, eu achei que era Neil Sedaka. Vale dizer que a canção que a gente vai tocar agora, um trecho. Vamos voltar com um trechinho primeiro, a canção de 62, vai se lembrar. Vamos lá. Não, não é. Brian Selet. Hã? É. Não é selada com um teixo? Isso, filho daqui. Brian Hyland. Ué? É, que você me mandou. Tá. Então vamos dar uma paradinha aí, se não for abuso. Vamos. Desculpa então, eu fiz burrada aqui, desculpa, eu pra variar levando golpes da internet e da minha cabeça. Vamos ver um pouquinho então, querido. Só um pouquinho, um minutinho aí. Só um pouquinho, já te mando aí. Mas de qualquer forma, a canção que a gente tocou antes também fala um pouquinho de rito de passagem, que é um tema que a gente vai comentar, que a gente vai comentar aqui. E não fez sucesso. Mas essa aqui, já vou te mandar aqui, só um pouquinho, perdão aí de novo. Valeu por aguardar. Tá. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Isso. Vou te mandar aqui, perdão, querido, tá? Agora o que você fez aqui é provocação, né? Por quê? Por quê? Luan e Vanessa tiveram versão em 90. Isso é provocação, né? Não, mas não é Luan Santana, nada, é Luan e Vanessa, é isso que a gente ia falar. É que a pessoa vai se lembrar, foi uma das 25 canções mais tocadas no Brasil entre 90 e 91. Eu acho até que foram criadas aquelas duplas, aqueles grupos, acho que formados por. Criados pelo Gugu até. Mas só pra. Ai. Vamos só ouvir a versão original aqui, que o pessoal vai reconhecer na mesma hora. Só um pouquinho que. Não é essa, não. Espera aí. Tá, tô te mandando, mandei agora. Já veio o inbox? Perdão. Vamos lá. Só com um trechinho. Tá alguma coisa... Putz. Eu acho que o link que eu tô te mandando não tá indo, falando sério, porque não é essa. Essa aqui que você me mandou tem um céu bonito, diabo aquático. Pois é, mas eu acho que não é a mesma, sei lá, original. Aqui, ó. Desculpa, queridão, tá? Eu te agradeço a paciência. Gente, por favor, não me matem ainda, tá? Vamos ver essa aqui. Aí. Mandei aí pra ti. Chegou. Tá. Desculpa aí, querido. Nada. Vai, Fofanha. Yeah. Não, tá vendo? Alguma coisa, eu tô mandando os clipes não feitos. Não, eu acho que o nome é o mesmo e a música é outra. Tá. De qualquer forma, a gente toca daí no final do programa, pode ser? Sim. Tá. O nome é Filho da Kiss, e daí teve sucesso com esse Luan e Vanessa. O nome no Brasil era Quatro Semanas de Amor. Então, vamos para dos anos 70, pode ser? Vamos lá. Não, dos anos 70, gente. Peraí. Anos 70, Captain and the Tennille. Isso, ó. Por favor. Só não, que não é. É alguma coisa aí, não, eu acho. Captain and the Tennille. Isso. You never done it isso. Like that. Like this. Isso aí. Today. To be specific, ooh, you never done it like that. Who went and opened up the door? Oh, my lips are burning. Yeah, you never done it like that. I thought the flame was dead and gone. Oh, but you've been learning. Yeah, you never done it like that. How long has this been going on? Ooh, who's been teaching you? Hey, little man, I wanna shake your hand. One kiss from you, and I feel just like a lover. Essa aí falaste Captain and the Tennille, né, aquele casal, separaram alguns anos aí, até de forma pouco amistosa, digamos assim. Essa canção que a gente tocou agora de 78, não sei se é, chamado You Never Done It Like That. Vamos tocar só um mega hit, um dos mega hits do casal, que foi Love You Keep Us Together, que é do Neil Sedaka, pessoal grave, que está nos ouvindo aí, vai gostar. Vai, Fofonha. 75. Just gotta be strong to stop. Isso foi um mega hit. Hit, né? Pois é. Como a gente falou, é Captain Eternil. A gente já tinha tocado, umas três semanas, uma outra canção deles que não fez sucesso. Mas de qualquer forma, só dar um briefzinho para quem não viu. Basicamente era Dirty Dragon, o apelidado de Captain, sempre usava um capzinho, e a Kathleen Antoinette Tenil. Ambos foram tecladistas dos Beach Boys nos anos 70, ele fixo e ela convidada e substituta de vez em quando. Eles se conheceram nos anos 70, daí como eles eram meio apadrinhados não só pelos Beach Boys, mas também pelo Neil Sedaka, eles decidiram bem, né, vamos tentar fazer a gente formar um casal. Né? E daí eles não só profissionalmente, mas amorosamente se uniram, e o sucesso deles foi enorme, né? Love You Keep Us Together, que é do New Zealand, que a gente tocou um trecho agora, explodiu em 75. Até o apelido da Kathleen Antoinette Tenil era Beach Girl, porque ela foi a única mulher que se apresentou direto com os Beach Boys nos anos 70. E o Daryl Dragon, que é o marido, no caso, que é o Captain, ele é filho de um cara chamado Carmen Dragon. Carmen, a gente já tinha até comentado dentro do programa, também é nome masculino em alguns países. E o pai dele foi um mega maestro, compositor, ganhou Oscar até por um clássico, por uma trilha sonora clássica de um filme chamado Cover Girl, que no Brasil era a Modelos. É um musical de 1944, herdado apenas pela Rita Hayworth e o Gene Kelly. Até tinha canções até do Ira Gershwin na trilha. E eles foram tão populares que o presidente, na época, Gerald Ford, os convidou para se apresentar na Casa Branca. Então, diríamos assim que vocês podem ter uma ideia de a popularidade deles nos anos 70, né? Vamos para os anos 80? Vamos lá. Por favor. Um minutinho só que nós já vamos para os anos 80. Essa música é lindíssima e pouquíssimo conhecida. 89. I Don't Wanna Be Your Friend. Vai lá, Fufan. Ajuda, Fufan, por favor. I don't wanna see your face. I don't wanna hear your name. Don't wanna think, just stay away, baby. Don't wanna know if you're alright or what you're doing with your life. Don't wanna hear you say that you stay in touch, maybe. I'll get by just fine. Don't wanna be your essa canta com a alma. Nossa, essa aí, pra quem não reconheceu, é a Cynthia Ann Lauper, também conhecida como Cyndi Lauper, nasceu em 53, no bairro do Queens, em Nova York. Por sinal, o bairro do Queens, nos anos 70 e 80, foi uma das partes mais populadas por brasileiros nos Estados Unidos. Deixa eu ver, essa canção de 89, chamada I Don't Wanna Be Your Friend, não fez sucesso, uma injustiça. Na minha opinião, ela é uma cantora sensacional. Acho que num mundo justo ela teria 10 vezes mais sucesso que a Madonna. Não que, eu não estou querendo forçar a comparação aqui, mas a mídia tentou fazê-las criar uma espécie de rivalidade entre as duas, por serem expeditadas, terem estourado os anos 80 e tudo mais. Eu acho ela muito mais genuína, diríamos assim. Ela também atuou em filmes, como tem um filme que ela foi lançado como, na tentativa de lançá-la como estrela, um filme chamado Vibes. No Brasil era Boas Vibrações, é com Peter Falk, Columbo, e o Jeff Goldblum. Ela faz até uma médium amalucada, num filme que eu adoro chamado Life with Mike. No Brasil era Um Talento Muito Especial, com Michael J. Fox. Também fez um filme, um filme B, ao lado do David Keith, que é um dos astros da Força do Destino, e do Guardiões da Honra, que é um dos dois filmes militaristas super, que tem uns filmes que eu adoro. O nome do filme era Off and Running. No Brasil foi lançado em vídeo, acho que era Fora de Controle. Ela vendeu cerca de 50 milhões de discos, sendo que cerca de 20 milhões só do disco X So Unusual, que é o que teve o maior sucesso dela, que foi Girls Just Wanna Have Fun. Ela está em cerca de 130 trilhas, incluindo Goonies, Vem Dançar Comigo, Para o Resto de Nossas Vidas, Nunca Fui Beijada, 200 Cigarros, etc. Vamos tocar só um trechinho do Time After Time, de 83, que foi um mega hit dela, por favor. Showtime, mais amor na sua vida. Essa é a versão só tocada. Eu queria mostrar basicamente era a entradinha, que daí o pessoal reconhece direto, né, que essa canção no Brasil não parava de tocar, sem problema. O entrevistado já está? Já está na linha. Tá. Quero dar as boas-vindas ao Roberto Gervitz, na minha opinião, um dos diretores brasileiros mais importantes, abordando a temática do rito de passagem. Que é um rito, um tema que é muito caro para cineastas em vários filmes, e para mim certamente é. Ele fez o documentário junto do Sérgio Toledo, que é filho da Beatriz Segal, lá para 78, um documentário chamado Braços Cruzados, Máquinas Paradas, um documentário super elogiado. Depois ele fez filmes de ficção como Feliz Ano Velho, Jogo Subterrâneo e Prova de Coragem. Também para a TV ele fez a série de episódios Gente Que Faz, e episódios da série Carandiru. Queria dar as boas-vindas. Tudo bem, Roberto. Oi, Marco Antônio, tudo bem? Tudo jóia, querido. É uma honra falar contigo, tá? Ah, igualmente. Admiro o teu trabalho desde que a gente rapidamente se conheceu e eu vi o Feliz Ano Velho debutando no Festival de Gramado há alguns anos. Não vou especificar aqui pra gente não ficar muito, dar muito de velho aqui. Mas, assim, ó, vamos começar pelo começo, tá? Então, nasceu em Nova York, correto? Isso. Isso. Eu sei que teus pais se conheceram numa viagem, né? É, um avião. Meu pai morava em Nova York, ele era argentino, mas morava, trabalhava lá no hospital, no Memorial Hospital, com pesquisa sobre câncer. E aí ele estava voltando para Buenos Aires visitar a família dele, e naquela época os aviões eram bastante pinga-pinga, né? Não eram voos diretos. Então o avião parou aqui no Brasil, minha mãe, que tinha acabado de ganhar uma bolsa de farmacologia para estudar em Buenos Aires, entrou no avião e eles se conheceram, se apaixonaram e casaram. Que maravilha! E daí minha mãe foi morar em Nova York com meu pai durante um tempo. E daí foi lá que eu nasci. Mas eu fiquei lá muito pouco tempo, eu cheguei no Brasil com um ano de idade. Ah, com um ano de idade. Quer dizer, eu tenho nacionalidade americana, porque eles não... Você não pode abdicar da nacionalidade americana nos Estados Unidos. Sim, sim. Quando você nasce lá, mas eu me naturalizei brasileiro também, né? Sim, sim. Não, eu citei isso porque um tema recorrente nos seus longas, obviamente, são as pessoas em movimento, em constante movimento, né? Tentando se achar e achar uns aos outros. Achas que, por eles terem se conhecido assim, isso ficou meio que marcado no teu DNA? Por isso que é um tema que... é um dos temas que em todos os seus filmes a gente pode encontrar? Ah, isso daí só a biogenética que pode resolver. Não sei o que dizer. Não, eu acho que não. Eu acho que, sendo sinceramente, assim, eu acho que isso aí, na verdade, os meus filmes são um produto das coisas que a vida foi me colocando e de certa forma, da maneira que eu fui elaborando as coisas que eu fui vivendo, refletir sobre as coisas. Então, eu acho que os meus filmes expressam, assim, um pouco, vamos dizer, uma trajetória, né? Uma descoberta que eu tive ao longo... As descobertas que, de certa maneira, e as questões, as dúvidas que eu não resolvi ao longo da vida, né? Então, meus filmes são isso, eles são produto da minha vida mesmo. Considerando que os três longas de ficção são baseados em livros, né? Depois a gente vai ter que falar um pouquinho mais, né? Obviamente, Feliz Ano Velho. Fala um pouquinho mais alto, que eu não pude ouvir. Ah, não, tudo bem. Eu estou dizendo assim, contando que os teus filmes de ficção são baseados em livros, né? As fontes são literárias, né? O primeiro, A Mente de Marcelo Rubens Paiva, depois o Jogo Subterrâneo do Júlio Cortázar, e o terceiro do Daniel Galera. Eu queria saber, assim, se quando, antes de fazer cinema, assim, era uma pessoa que mais lia ou que mais via filmes? Não, eu lia e fazia e gostava muito de cinema. Eu ia muito, muito no cinema. Eu fundei aqui em São Paulo tem um colégio, assim, colégio tradicional, não no sentido do ensino, mas um colégio importante aqui, que é o Colégio Santa Cruz, e que era um colégio bastante progressista na época da ditadura, e ainda é um colégio, assim, humanista, né? E eu fundei o Cine Clube do Colégio Santa Cruz quando eu estava no primeiro colegial. Então eu ia buscar os filmes além de 16mm, eu ia buscar os filmes lá no centro de São Paulo, na cidade, que era onde estavam as distribuidoras de filmes, e pegava os filmes, trazia, projetava em 16mm, todas as sextas-feiras à noite, né? Então, assim, o meu fascínio pelo cinema era muito grande, sempre foi. A literatura cumpriu um papel importante na minha vida, mas o cinema era uma coisa assim... A gente vivia numa ditadura, né? Tem que pensar isso, né? Então hoje as pessoas que estão aí gritando para a volta da ditadura, dos militares, elas não, talvez não tenham tido essa vivência. A gente vivia sufocado, era um país que não chegava nada aqui. Não chegava nada, você ouvia falar das coisas e tal. E o cinema era uma janela para o mundo, né? Os filmes eram como se você saísse dessa coisa claustrofóbica aqui do país e você conseguisse enxergar a vida, como ela se dava em outros lugares, as questões que eram colocadas pelas pessoas diante dessa travessia que é a vida da gente, né? E as questões, os problemas. Então, eu achava o cinema, assim, fascinante, porque era um meio que dialogava muito com a juventude naquele momento, né? Mais até do que hoje, eu acho que o cinema era, ele era um... Mais relevante, né? Mais relevante, exatamente. Uhum. Ele era mais relevante, ele era um cinema que... Era como um oxigênio que a gente precisava, entendeu? Uhum. Que legal teu... Eu ia no cinema praticamente... acredito que eu ia quase todo dia. E qual foi o primeiro filme que te lembra? Não estou dizendo que tenha sido um filme que daqui a pouco tenha te marcado por ser assim, digamos assim, importante na tua vida, mas assim, no sentido, qual é a primeira imagem que tu tens quando pensas, posso chamar por tu? Desculpa, alô? Eu não entendi. Pode, eu disse, claro, pode chamar por tu? Claro. Tá. Não, eu adoro Porto Alegre, fiquei muito tempo. Pois, a gente vai falar um pouquinho até sobre a tua experiência aqui com a Mônica. A primeira imagem... Te lembra de cinema. Não, assim, o primeiro filme que assim eu senti aquela coisa assim que mexeu comigo, assim, sabe? Eu senti o poder do cinema. Qual foi? Foi quando eu tava no colegial, assim, primeiro ano do colegial, quarta série do ginásio, que seria a oitava série do ensino fundamental. E tinha um cinema aqui em São Paulo que chamava Biju, e era um cinema que a gente entrava assim, a gente falsificava as carteirinhas de carteira de identidade, mas era um cinema que nem estava preocupado com isso, e a gente entrava e via filmes que eram eventualmente 16 anos, 14 anos, que a gente nem tinha na época. Fala uns títulos aí, por favor. Hã? Fala uns títulos aí que lembras tendo que passar por esse mico aí. Não entendi. Fala algum filme que te lembras tendo que passar por esse mico aí. Eu vi um filme, que ali mesmo, no Biju, eu vi um filme que me marcou muito, durante muito tempo, que foi o Fahrenheit, do 451 do Truffaut. Isso, baseado na obra do Kurt Vonnegut. Exatamente. Isso, exatamente. Claro. Então, era um filme que me marcou muito, me deixou muito impressionado. Naquela época eu estava lendo 1984 do Orwell. E então toda essa coisa do que nos esperava e a gente vivendo aquela ditadura, né? Eu fiquei muito impressionado com esse filme. Depois eu vi muitos filmes, pois, assim, que me tocaram muito, desde os filmes do Peckinpah, passando pelos filmes do... todos os filmes italianos, os grandes filmes italianos, né? Neorrealistas. Os neorrealistas, mas não só, o Fellini, o Antonioni, já na década de 60, né? O Blow Up. Então, assim, todo esse cinema europeu, que era um cinema muito rico, de grandes, grandes cineastas mesmo, né? O Buñuel, que era... cineastas que eram mais do que cineastas, né? Eram criadores de um universo muito particular, pessoal, né? Então todos esses filmes, eles me impressionavam muito, porque eu falava, pô, eu quero um dia ser capaz de fazer uma coisa que dialogue assim com as pessoas, que eu faça filmes que representem o que esses filmes representaram para mim, né? Foi sempre essa vontade, né, de abrir janelas, né, para as pessoas, claro, com os filmes, não dar resposta de nada, mas abrir janelas, né? Para que a vida da gente se expanda, né? E a gente possa compreender um pouco mais o que é essa coisa de estar vivo, né? E conhecer as dúvidas, e entrar em contato com os sentimentos todos que a gente tem e que muitas vezes a gente não consegue elaborar, né? Então o cinema para mim foi sempre muito, muito poderoso. Né? Sensacional. Eu queria, assim, ó, eu me lembro uma vez falando com um cara que roteirizou até aquele Big, Quero Ser Grande, Gary Ross, lá nos Estados Unidos. Ele falou, eu sempre comentei já no outro programa, mas assim, só pra dar uma entradinha aqui, ele falou que obviamente aquele filme do cara que acorda adulto... Marco, eu tô te ouvindo muito mal. Não ouvi, o quê? Tô te ouvindo muito mal, a gente tá falando... Tá, eu vou falar bem alto aqui. Tô te ouvindo muito mal, só isso, desculpa. Se puder, Fufu, aumenta aí o volume, por favor, querido. Tá. Assim, ó, tá dizendo assim que sobre essa ideia de que sempre tem um pouco do personagem principal, dos personagens, né, um pouco do diretor nos personagens. Então, assim, estava revendo teus filmes e sempre tem, como eu falei antes, essa movimentação, essa busca do personagem principal, né, inclusive até, que eu acho muito interessante, é que o personagem inspirado Marcelo Rubens Paiva no filme Feliz Ano Velho, apesar de ele estar preso a uma cadeira de rodas, ele está em constante movimento, ele se recusa a ficar, tipo, parado, a não ser no início. do filme, né, quando acontece o acidente. O personagem do Felipe Camargo, no jogo subterrâneo, ele também fica assim como se fosse armando uma espécie de uma série de jogos, uma série de artimanhas, para ver se ele consegue, tipo assim, influir no destino amoroso e na vida dele, consequentemente na vida dele. Né? No Prova de Coragem, o protagonista, por exemplo, quer fazer uma escalada, ou seja, colocando a própria vida em risco, na Patagônia, quando ele descobre que vai ser pai. Então, me fala assim, quanto tu achas que tens, apesar desses livros serem baseados em livros que não foram escritos por ti, quanto que esses personagens têm a ver contigo? Estou tentando fazer assim, não é sessão de análise aqui, mas eu queria saber assim, quanto que essa inquietude tem a ver contigo? Tu te consideras, ou pelo menos te consideravas, uma pessoa que foi muito inquieta, assim, uma eterna, quase que uma constante busca por si próprio ou não? Eu, vamos dizer, eu acho que eu passei a ser com o tempo, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que em relação aos filmes, aos protagonistas dos filmes, é claro que, embora sejam baseados em livros, uhum, quando você adapta um livro, você faz a tua leitura. Você não vai fazer uma pesquisa da leitura que todos fizeram para você chegar no meio termo, né? Você faz uma leitura pessoal de um livro. Uhum. Esse é o grande risco da adaptação, né? Porque quando você vai adaptar um livro, você está fazendo a sua leitura. E na verdade, o grande barato da literatura, muitas vezes, é que cada um faz a sua leitura e imagina o livro de acordo com... É mais democrática a leitura, né? Hã? A leitura é mais democrática, né? O livro, o filme acaba sendo um pouquinho a visão do diretor, né? É diferente, né? É diferente, porque o diretor também pode deixar uma série de coisas em aberto, mas obviamente que quando ele está lendo um livro, ele está ali trabalhando, o filme será um produto desse diálogo, dessa relação dele com esse livro, né? Uhum. Então, assim, eu acho, obviamente, que os filmes que eu fiz, eles refletem, não exatamente quem eu sou, mas, assim, nos protagonistas. Eu acho que, claro, os protagonistas carregam uma série de dúvidas, de questões e de maneiras de pensar e de agir que inconscientemente são minhas e estão lá, né? Claro, não tem jeito. Uhum. Né? Mas não é que eu queira fazê-los, vamos dizer, a minha imagem. Não tenho essa pretensão, entendeu? Uhum. Eu acho que são personagens que estão sempre às voltas, né? Eles estão sempre às voltas com medo e o desejo. Eles estão sempre vivendo essa tensão entre o medo de viver e o desejo de viver. Né? Uau. Entre essa... Né? Você pega o personagem do Feliz Ano Velho, que é o Mário, uhum, né? Uhum. Ele é um cara que ele está imobilizado pelo medo, né? Porque não é o fato de estar na cadeira de rodas. Ele é um personagem que a imobilidade é quase uma metáfora para o estado em que ele está nesse momento, vamos dizer, de maneira existencial. Ele se coloca... Uma estagnação emocional, diríamos assim, né? Uma estagnação emocional, quase, né? Emocional e existencial, né? Quer dizer, é um personagem que... não é à toa que eu mudei o lugar do mergulho, né? Porque no livro, o mergulho do Marcelo é logo no começo do livro, a primeira cena. Uhum. Então, no filme, não. No filme, o mergulho vai aparecer lá na frente, porque o mergulho é um produto... Um produto de um processo que ele atravessou. E esse mergulho, ele tem um duplo significado. Ele tem esse significado, vamos dizer, aparentemente de um acidente, mas ao mesmo tempo ele tem o significado de um momento em que que algo se colocou diante dele, que ele acabou fazendo um mergulho na própria vida. Né? Sim, sim, sim. Então, sensacional. O filme tem essa tensão entre o medo, que é imobilizador. Os personagens vivem muito isso, né? O medo, que é uma coisa imobilizadora, mas ao mesmo tempo um desejo de superar isso, um desejo não consciente, mas um impulso que os leva a superar isso, né? Uhum. Então, por exemplo, se você pegar o personagem do jogo Subterrâneo, ele tem um jogo que, no fundo, é para controlar o desejo dele, né? Porque ele vê uma mulher no vagão, essa mulher o atrai. Mas para ele se aproximar dessa mulher, ela tem que cumprir exatamente o trajeto que está na cabeça dele. Uhum. Então, assim, ele precisa, de alguma forma, se legitimar por um jogo, por uma coisa que está construída. Uhum. E não pelo impulso, pelo desejo de se aproximar dessa mulher. Então é um personagem que ele vive essa... Ele ele tem medo do universo emocional, ele tem medo do desejo. Então há uma necessidade de controle do personagem, né? Exatamente, é um cara que quer controlar, né? Ele quer controlar, ele quer controlar a imponderabilidade, né? Sim. Falando sobre o próprio Prova de Coragem, também existe isso, né? O Prova de Coragem é o cara que considera que é mais heróico, de alguma forma, é um filme que coloca essa questão. O que é mais heróico? Você ter um filho, você se assumir enquanto homem e desenhar sua vida, ou você subir uma montanha? Entendeu? Quer dizer, por que ele quer subir essa montanha? Essa é a questão. E por que naquele momento? Essa é uma questão que é engraçada, é um filme muito delicado, muito sutil, que foi pouco, vamos dizer, compreendido e discutido. Porque ele tem uma aparência de um filme muito óbvio, ele não tem nada de óbvio. Assim como as obras do Daniel Galera, entendeu? Então, eu acho que é um filme que na verdade não foi visto com a devida, vamos dizer, atenção, né? E percebido na sua delicadeza, né? Hoje o mundo não está nada para delicadeza, então isso acabou passando assim, batido. E hoje as pessoas também estão um pouco acostumadas a pensar com metáforas, né? Hoje é tudo muito direto, meio vale aquilo que é baseado num fato da vida real, né? Quer dizer, todo esse apelo aqui é uma coisa da realidade e tal. As diferentes camadas são ignoradas, né? Eu acho que são muito ignoradas. Eu acho que a leitura que se faz hoje das obras em geral é a mais rasa possível. A gente se acostumou a isso, né? A gente foi acostumado a fazer a isso. Então, é uma pena. Se perdeu isso. Não tô querendo aqui ficar me lamuriando, mas assim, eu acho que existe as pessoas se desacostumaram, uma falta de hábito. Entendi. Né? E é que a gente fazia um maior esforço para entender os filmes. Pessoal, desculpa. Não. É que às vezes quando ela para, como a gente não está se vendo, gente, só para o pessoal que não sabe, está sendo por telefone. Então, às vezes ele dá uma parada e eu acho que eu posso perguntar e já acaba se atropelando. Eu peço desculpas, tá? Não, tranquilo. Não, querida, assim, ó, tu sempre tem um cuidado, assim, na estética, super, assim, preciso, né? E trabalhaste com dois diretores de fotografia diferentes nos três filmes, né? Ou seja, duas vezes com o Lauris Corel, pessoal que não sabe, Dias Melhores Virão, O Dono da Noite, Ironweed, com Jack Nicholson, Meryl Streep, Brincando nos Campos do Senhor, Tom Berenger, John Lithgow, blá, blá, blá, né? Além de um baita diretor, né? Dirigiu um filme até no Rio Grande do Sul chamado Sonho Sem Fim, que eu adoro, e também com outra fotografia que também é diretor, né? O César Charlone, que é uruguaio, né? Além do Feliz Ano Velho, porque ele até dirigiu O Banheiro do Papa recentemente. Ele fez a fotografia do Cidade de Deus, a fotografia, a câmera adicional naquele Chamas da Vingança, um filme até que eu não gosto, com Denzel Washington. Agora até acabou de fotografar um novo filme que não foi lançado ainda, do Tom Cruise. Então me fala assim, como é que é a tua parceria com o diretor de fotografia? Essa parceria, na verdade, tem duas partes, porque é o seguinte: como vieste do documentário, muita gente que vê documentário, a gente espera um pouquinho uma linguagem mais de câmera na mão, mais imediatista. E o teu cinema não é assim. Pelo menos em grande parte, não é assim. Eu vou falar agora, vai parecer pejorativo, mas eu não estou falando de forma negativa. Ele tem um formalismo que, pelo menos, me interessa muito. Me fala um pouquinho como é que é a tua parceria, como é que tu chega a essa linguagem lado a lado com os fotógrafos. Eu acho que a gente... eu acho que está faltando uma pessoa aí nesse trabalho visual dos filmes, que é o diretor de arte, que no Feliz Ano Velho foi o grande Clóvis Bueno. Né, um grande Clóvis Bueno, falecido. Falecido, né? Falecido, um grande diretor de arte que fez... Trabalhava com Héctor Babenco direto. Trabalhava muito com o Héctor, mas trabalhou com inúmeros diretores brasileiros. E nos outros filmes eu trabalhei com o Adrian Cooper, que também ele também tem uma integração muito grande com o Lauro e comigo, entendeu? E é uma pessoa que também é fotógrafo, né? Fotógrafo, e é diretor também. Hã? Diretor também. Exatamente, diretor dos Chapeleiros, Mas ele é mais diretor de arte e fotógrafo, né? E um grande diretor de arte e um grande fotógrafo de documentário. Né? Embora tenha feito ficção também, inclusive fez um filme da Mônica aí do Sul, que era o Anaí das Missões, foi ele que fotografou. Anaí das Missões, exatamente, ele fotografou esse filme. Exatamente. Mas enfim, eu acho que, assim, eu gosto muito de... com os meus principais colaboradores, né, que é o fotógrafo, o diretor de arte, o músico, né? Eu gosto muito de ir dividindo o que, a maneira, os roteiros que vão evoluindo ao longo do tempo para fazer o filme. Então, eles leem os roteiros, a gente conversa, há referências, a gente discute, mas como vai ser esse filme, a gente vai assim se encontrando de maneira muitas vezes informal, não é uma coisa, uma reunião de zona, tal, séria, né? Mas a gente vai aos poucos construindo um universo comum, né, em torno do filme que a gente vai fazer, né? E da maneira como, obviamente, eu gostaria que o filme fosse, obviamente. Eles me ajudam a descobrir isso, e eles também trazem elementos importantes para isso, né? Então, assim, o Feliz Ano Velho e o César e o Clóvis Bueno, César Chalone e Clóvis, a gente ficou discutindo durante um ano, né? Víamos filmes, discutíamos e papapá, e o Feliz Ano Velho, ele tem uma proposta visual muito arriscada, né? Certamente. Muito arriscada. Lembrou sobre quem? Me lembrou Vitória Estourar em vários momentos. Exatamente, porque naquele momento realmente o Vitória influenciava muito o César e o cinema estava muito, né? Eu tinha visto One from the Heart, que eu tinha adorado. Sim. Lugar no Coração do Coppola, gente, que maravilhoso. Até levou o Coppola à falência. E que tem esse trabalho meio teatral com a luz, e que a gente achou que era muito apropriado para tratar da memória, né? Porque Feliz Ano Velho, se você for ver, ele inverte um pouco o trabalho de memória que o cinema vinha fazendo, né? A memória era sempre sépia, branco e preto, tal. E de repente, no Feliz Ano Velho, a gente transformou o presente, não branco e preto, mas ele tem uma espécie de monocromatismo, ele puxa mais pro azul, pro cinza, pras cores frias, né? E o passado, ele é extremamente colorido, porque na minha concepção, o passado ele é uma invenção da gente, ele é uma construção, não é o que aconteceu. A gente lembra das coisas, a nossa memória, ela não é uma memória fotográfica, ela é uma memória afetiva. E a maneira como você constrói essa memória é uma memória, ela às vezes se cruza um pouco com uma dimensão de sonho, ela não é tangível, né? Então eu queria que esse passado do filme tivesse um pouco essa característica, né? De que de cara ficava claro que aquilo não era uma coisa necessariamente verdadeira, era a forma como ele lembrava do passado. Certamente. Então, no Feliz Ano Velho tinha um conceito muito fechado, no Jogo Subterrâneo também, mas foi uma discussão diferente, porque muda o fotógrafo, a gente muda também o tipo de conversa, mas uma coisa intuitiva, que era assim, aquele verde do metrô, que a princípio a gente queria tirar, aquela luz verde que tem muito presente no metrô, que é, assim, a gente olha a luz, parece branca no metrô, mas ela não é branca. A nossa vista que corrige, ela é uma luz que tem uma temperatura de verde, A nossa vista corrige. Mas o fotômetro e o material sensível registra aquilo como verde. E no começo a gente quis tirar, mas depois a gente falou, não, vamos deixar esse mundo verde aqui. O mundo do metrô é verde, né? E o quarto do Martim também era verde. Então o verde passou a ser uma cor muito presente dentro do Jogo Subterrâneo. E isso afeta a direção de arte e a fotografia, né? E ao mesmo tempo a Ana que aparece, a menina que faz com que, a Maria Luísa, com quem é levado a trair o jogo que ele se propôs a fazer, né? Ele trai o jogo no determinado momento do filme. Ela aparece, a primeira vez que ela aparece é de vermelho, então é uma cor complementar do verde. Então a gente fez todo esse jogo, esse trabalho e tal. E no Prova de Coragem existe um trabalho mais delicado ainda, mais assim, eu quis fazer uma coisa mais próxima, vamos dizer, quase naturalista, mas não, entendeu? Eu me lembro que o filme é bem solar, O filme é solar, mas frio. As coisas, é um sol frio, é um sol de inverno aí do Rio Grande do Sul. É, o filme ele tem essa luz assim invernal, de outono, no Rio Grande do Sul, né? A gente filmou em abril, maio, né? E a gente quis dar, o filme não é quente, as cores do filme, você vê, elas não são cores quentes, elas são cores meio esfriadas, né? É como se fosse um sol que não esquenta muito, né? É como se fosse... Um sol que não esquenta exatamente, muito. Exatamente. Você tá usando casaco e tu tá vislumbrando o sol, mas tu não tá com calor. É, não é aquele sol assim que te deixa vermelho, entendeu? Né, assim, é um sol que... Exatamente isso que você falou, é um sol que não te esquenta muito, né? Ele tem uma luz, mas é uma luz cristalina, né? Então o filme tem esse clima. Então a gente foi discutindo. O Prova de Coragem, por sinal, tem muita câmera na mão. Eu acho que o que mais tem, né? Eu acho que bem uns 50% do caso seria, mas ainda assim, não sei, para quem trabalhou com documentário, eu já vi muitos filmes de documentaristas, a tendência é quase que eles fazerem uma linguagem documental durante o filme todo. Eu me lembro que ele reveza, né? Mas o documentário não está na câmera, necessariamente. O documentário está na forma que você filma. Sim, entendeu? Quer dizer... o documentário, ele, às vezes, você, o que você faz? Você pega o documentarista, muitas vezes ele não está acostumado a decupar uma cena. Então, ele, que ele faz? Ele marca a cena e daí ele cobre como se fosse uma cena de documentário. Sim, quase que numa base de improvisação, tipo assim, né? Não entendi. Quase numa base de improvisação, com o que está acontecendo na frente dele. Ele corre atrás do que está acontecendo. Ele está documentando o que ele montou ali com os atores. Ele documenta aquilo. Não chega a ser improviso. Ele monta a cena e corre atrás. E repete várias vezes a mesma cena, correndo atrás de registrar tudo que lhe interessa. É uma forma de filmar. O jeito que eu filmo muitas vezes, na maior parte das vezes, depende da cena, mas a maior parte das cenas, eu imagino esse plano. Né? Eu tenho um plano na cabeça. Eu ponho no papel, porque eu imagino o plano, a cena. Eu não estou imaginando que eu vou montar os atores de um jeito. Eu imagino o plano. Dá para entender mais ou menos o que eu estou falando? Sim. É como se você fizesse uma decupagem mental baseada no roteiro. Exatamente. Eu faço uma decupagem mental e ponho no papel. Muitas vezes, as cenas de escalada no Prova de Coragem foram todas desenhadas, porque precisava ser para ter uma precisão em relação até à questão de produção e do tempo que a gente tinha. Sim. Mas assim, eu acho que às vezes existe uma coisa de falsa, uma falsa questão em relação a essa coisa de filmar com câmera na mão ou não. Porque as pessoas acham que câmera na mão é aquela câmera toda tremida. Não é necessariamente, entendeu? Exatamente, às vezes você tem, se você vê aquele filme do... aquele filme A Caça, do Thomas Vinterberg. Sim. Ele é quase inteiro feito na mão. Mas ele é um filme totalmente, assim... É uma câmera na mão toda sossegada. Não é uma câmera na mão agitada. Às vezes parece que o cara tá com Parkinson, até, de tanto que treme a câmera, a respirada já treme, né? Exatamente. Aí depende de cada diretor. Aí, essa câmera que treme na mão, assim, ela coloca uma tensão numa cena que às vezes não tem essa tensão. Concordo. É uma forma de jogar atenção numa cena que não justifica. Certamente. A atenção. só me dá um minutinho. João, me dá uma extensãozinha, pode ser? Pode ser, vai. Tá. Obrigado. Senhor querido, só. Enfim, queria fazer mais duas perguntas, tá? Minúcias de cinema, tudo bem. Não entendi o quê? Não sei se eu tô entrando em muitas minúcias aí pra você. Não, maravilha, não. É que o sol que sempre tá se aproximando da finaleira aqui, eu só queria fazer mais duas perguntas. Quer dizer, basicamente assim, a Mônica Schmidt, né? Eu conheci, até falei com ela, eu acho que uns 5 meses antes de falecer, a produtora gaúcha, foi tua parceira. Ela até te ajudou no roteiro, né, do Prova de Coragem. Só fala assim, brevemente. Não ajudou no roteiro, não? Não. Ela não ajudou. Eu escrevi sozinho. Tá, não, perdão. Mas, obviamente, perdão. Como produtora, eu mostrava pra ela e a gente trocava ideia. Sim. Me fala um pouquinho... Ela não autorizou o filme, não. No roteiro. Isso. Fala assim um pouquinho, assim, brevemente, qual é a tua memória dela, de forma breve, e depois eu te faço a última pergunta. A Mônica é uma grande amiga que agora... no dia 28 de março fez um ano que ela faleceu. Uhum. Nós trabalhamos durante 5 anos para levantar esse projeto, uma colaboração grande. Era um sonho dela fazer esse filme, né? Uhum. Ela é uma pessoa muito ligada na questão do alpinismo, então ela toda a estratégia das filmagens de alpinismo estavam muito na mão dela. Ela me ajudou muito nessa coisa, na estratégia de como montar, de como trazer todos os alpinistas que eram necessários, de como abordar tudo aquilo. Uhum. O know-how dela foi muito importante e foi uma grande companheira, né? Nós sonhamos esse filme junto e ela não chegou a ver o lançamento. Foi uma grande tristeza. Sim. Assim. Maravilha. Deixa eu te perguntar agora, só para finalizar. Uma produtora da maior importância aí no Sul. Né? Sim. Eu queria te perguntar agora, assim, para finalizar, retomando o tema aquele, né, de rito de passagem, que eu vejo isso em todos os teus filmes, uhum. Né, considerando que os personagens dos teus filmes, né, no caso, o Mário, que é interpretado pelo Marco Antônio Breda, o Marcos Breda, o Frisano Velho, uhum. O Felipe Camargo, né, que interpreta o protagonista no Jogo Subterrâneo, e no caso também no filme Gaúcho, Prova de Coragem, eu queria saber o seguinte, assim, considerando que eles são mais novos que tu, e os filmes são ritos de passagem, só assim uma pergunta assim, meio pirada aqui, mas lá vai. Te preparo, por favor. Achas que é possível, depois dos 50 anos, a pessoa ainda passar por um rito de passagem? Ou seja, ainda tens o que crescer como pessoa? Ah, eu acho, claro. A vida não para, né? Você está sempre, quer dizer, você está sempre aprendendo, você está sempre sendo, vamos dizer, desafiado, sempre sendo testado. A cada momento da sua vida é difícil de você. Experiência não existe, né? Como dizia o Mário Nava, experiência é um carro andando na estrada escura com dois faróis voltados para trás. Então a experiência, ela de pouco te serve. Então você está sempre tendo que se superar em muitas coisas, né? A vida é um exercício constante de superação. Doloroso, muitas vezes, né? Doloroso. Uau. É isso. Foi doloroso. Mas também gente, muito... Então, assim, te interrompi de novo, perdão. Não. Não, eu só queria dizer que é doloroso, mas também muito gratificante quando você sente que você deu um passo adiante, mesmo que seja muito pequeno, né? E que você se transformou, né? Maravilha. Roberto, te agradeço pelo teu tempo, um grande prazer, uhum. Uma honra e, sei lá, ótimo. Gente, ó, por favor, pesquisem bem como achar, no caso, na Frisano Velho, Jogo Subterrâneo, Prova de Coragem, na minha opinião, um triunvirado, assim, filmes assim, muito importantes para quem está crescendo, para quem acha que já parou e para quem ainda quer crescer. E eu quero te agradecer pela tua atenção, tá bom, Roberto? Muito obrigado. Só para dizer assim, que o Jogo Subterrâneo saiu em DVD, uhum. Não sei, hoje talvez seja mais difícil encontrá-lo. O Prova de Coragem está no Now, está no NetNow. Okay. E o Feliz Ano Velho eu estou remasterizando, vai sair dentro de alguns meses, a gente vai ter cópias maravilhosas do Feliz Ano Velho aí, para comemorar os 30 anos de filmagem. 30 anos já? Meu Deus do céu. Uau. Exatamente. Roberto, então, de novo, muito obrigado pela sua atenção. Tá bom? Fim, Folha. Tá bom, um abraço. Tá, um grande abraço, obrigado, querido, mano. Tá? Tchau, querido. Eu disse um grande abraço e até mais. Um abraço grande. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Marco Antônio. Oi, querido. Tudo bem? Obrigado gosta, pela intenção. Você gosta de Gershwin, né? Aham. Você já ouviu o Happiness cantando Gershwin? Se eu já ouvi quem? O grupo Happiness, aquele de Seal. Não. Eu sei qual é o grupo, mas eu não ouvi, não. Então eu vou... Vai tocar aí? Toca aí. Vou tocar pra você. Tá, depois se puder, eu mandei o link pra ti, pro Cunha. Só vamos ver aquele trechinho daquela música, tava tão vamos difícil tocar um trecho. Now, ladies and gentlemen, we'd like you to listen to a group called The Happenings. They have a new hit on an old song from the days of the Depression. But there's nothing depressing about the way they do this song. It's George Gershwin's I've Got Rhythm, and it's sung by The Happenings. It's an old song, and it looks like it's going to be one of the top songs in the country by one of the top groups. Ladies and gentlemen, I've Got Rhythm with The Happenings. We sung. Essa é mais uma da Showtime, viu? Ah, eu só vou dizer uma coisinha. Sabe qual é o brabo de tocar essa música aí? É a pessoa ouvir e não ver. Porque eu vou te contar, essa canção, essa versão aí foi feita pra ser vista, né? 50 dançarinos, o troço, na boa. Mega musical da Broadway, hein? É, meu amigo, mas... É, o pique dela é totalmente isso. Tanta gente cantando e ela é tão visual, assim, né, nesse arranjo aí, que eu vou te contar. Vamos tentar ver se consegue tocar um trechinho daquela dos anos 60, de 62, Cildo Itaquês. Vamos ver se finalmente toca. Mandei por último. Isso aí. Gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run. Marco Antônio. E aí, querido? Você lembrar da versão brasileira ou não? Já conhecia essa aí, né? Já, ou não? Mas eu gosto dessa aqui. Tá. Though we gotta say goodbye for the summer. Baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lembra dele, Marco Antônio? Ah, então é o Jason Donovan, será que é? Bob Vinton. Ah, Bob Vinton, tá, porque teve versão também do Jason Donovan, que é bem próxima, agora, que é de 89. Agora, o grande sucesso de Bob Vinton foi esse aqui, ó. Vai lá, Fufu. Lembrou dessa também? Lembrou dessa? É, não, sim. A Blue Velvet, até depois, até, claro, vários anos depois, até o filme do David Lynch, né, Veludo Azul, usou a canção. Porque ela, até porque queriam fazer um jogo, até porque o clima do filme é super pesado e a música é tão amorosa, digamos assim. Ah, por falar nisso, o Twin Peaks volta, né? Pois é, olha, eu acho até que o Renzo, não sei, é bem fã, porque eu nunca fui grande fã da série. Você sabe quem matou a... A Laura Palmer? Você sabe quem matou, né? Até fizeram depois um filme de cinema, Fire Walk With Me, mas eu nem vi. Quem matou a Laura Palmer foi a audiência. Gostei. Mas assim, ó, só pra eu lembrar que a pessoa que tinha ouvido antes... essa Field da Kiss, que a gente estava com dificuldade de achar, eu estava com dificuldade de linkar também, só para dizer, a gente tinha citado Luan e Vanessa, né, que teve uma dupla, que a moça era até do Trem da Alegria, e fizeram uma versão chamada Quatro Semanas de Amor. A razão do link que eu fiz, não só porque o Brian Hyland tem uma carreira bem bacana e cantou a versão original, mas é que só para mostrar, com uma canção de 62, que é a Silvia da Kiss, quando foi feita uma versão com um arranjo super parecido, claro, obviamente mudando a letra, né? Ainda assim, nos anos 90 no Brasil, a canção brasileira foi das 25 mais tocadas no período de um ano em todas as rádios brasileiras. Então não dá pra chegar e dizer que os anos 60 acabaram, ou tudo, não. Por favor, né? Ô Marco, a grande realidade é a seguinte, nada se cria, tudo se copia, correto? Não, e não se faz mais música como se fazia antigamente. E não existe. O jeito é ficar canibalizando coisa antiga, né? Coisa clássica. Ficam fazendo remix, ficam mudando o ritmo, ficam fazendo isso. Ampliando aqui e ali. Exatamente. Uhum. Você tem muita coisa hoje remixada, o Diabo a Quatro, são músicas de 40, 50 anos. Mas o brabo que eu acho, quer dizer, eu tenho tendência de não gostar de remakes, esse tipo de coisa, mas a pior coisa, sabe o que é? É muita gente consome essas versões sem saber que elas são exatamente. Essa é a parte triste, né? Porque tu canibaliza, tu devora a coisa e muitas vezes não se dá o crédito suficiente, né? Exatamente. Então, bom, Marcão, então, sábado. Até sábado, um grande abraço, outro. Obrigado pela força aí. Obrigado você, querido. Um grande abraço, até sábado. Tchau, pessoal ouvindo, tchau, João. Até mais. Tchau.